Sei bem que sou um amigo a mais entre 1 milhão e nada mais que 1 fã de coração que nunca para de sonhar cada dia a mais. Tentar para você se apaixonar cada dia mais.